contato del sistema frequenza 1, 2, 2, 3, 4.

colocação no final da pistola próxima tempo ele entrou, ele será a nota radial 3302 para o cancelado 0044, desde para 1500, em ponto de igual 406. Solo 4-8, lidere aqui na Lima, chama o solo 1.